cheia de dinheiro para eu gastar em trilhinho, bombons e caramelos. Pipi, meias altas, pipi lota para os meninos. Sou pipi, meias altas, é verdade, eu aqui estou. Pipi, meias altas, pipi lota para os meninos. Sou pipi, meias altas, é verdade, eu aqui estou. Pipi, meias altas, pipi lota para os meninos. Pipi, meias altas, é verdade, eu aqui estou.